filhos da promessa. Nos dias de luta, em guerra e aflição, os filhos de Rubem clamaram ao Senhor com escudo e espada, em fiel oração. Confiaram em ti, o Deus de seu amor. Clamamos, Senhor, ouve a nossa voz. Em meio à batalha, somos teus, somos nós. Nos caminhos de Gileade, tua mão nos guiará. Na força da fé, contigo iremos lutar. A genealógica luta, uma história contar. Homens valentes, com coragem a brilhar. De José e de Judá, a linhagem a brotar. Promessas se cumprem, teu povo a edificar. Clamamos, Senhor, ouve a nossa voz. Deus, somos nós. Nos caminhos de Gileade, tua mão nos guiará. Na força da fé, contigo. Encontramos nossa salvação.